O trailer acabou. Agora vai começar o show automotivo de verdade. Acabou a paz, pode sair voado. Chegou seu pesadelo. Acabou a paz, tu já foi avisado. Atenção, concorrência, arreda pro lado, que ela chegou. Saveiro Sensação. A evolução agora é Carreta Sensação, a pressão automotiva do Pará. Você pode esquecer tudo que já ouviu por aí, porque agora seus ouvidos irão ser invadidos por decibéis de pura qualidade. E pressão sonora no 18, testando a pressão dos graves. E agudos. O som automotivo que é respeitado no Pará chegou. Tudo pronto. Agora é com vocês, DJ Thiago, DJ Jefferson Showman, os DJs que comandam a pressão automotiva do Pará. Carreta Sensação, agora com seu sistema Raivos. DJ Ian Show, o top DJ do som automotivo, the largest and most absolute success today. Brigar não vai adiantar, é sempre desse jeito, somos imperfeitos. Que emburrado, eu do outro lado, morrendo de saudade, cheia de vontade, de me dar um beijo. Carreta Sensação. Bem. E dizer que eu te amo e essa guerra fria boba como vai ter fim. Quando sai a pressão automotiva do Pará. Quando sai, fico aqui esperando você me amar. Eu só quero que encontre a paz. Ficar contigo me faz bem demais. Quando sai, eu fico aqui esperando você me amar. Brinque mais com os meus sentimentos. Brinque mais com os meus sentimentos. Meu coração. E aí, tá gostando, filha? Então rebola pro papai, rebola pro papai, rebola pro papai, rebola pro papai, rebola pro papai. Carreta Sensação, porque agora seus ouvidos irão ser invadidos por decibéis de pura qualidade. DJ Thiago, DJ Jefferson Showman, os DJs que comandam a pressão automotiva do Pará. Toma no LG.

sem concorrência, arreda pro lado. E ela chegou, Carreta Sensação. Você pode esquecer tudo que já ouviu por aí. Carreta Sensação. A pressão automotiva do Pará. We'll be right back. sensação. A pressão automotiva do Pará. Produções e mixagens. DJ Ian Show. Tchau, tchau, tchau. Despertador tocou. Cadê o meu amor? Me dá o primeiro beijo do dia. Na hora do café, cadê minha mulher? Que os meus desejos de cor sabia. Eu tentei trabalhar, tá difícil concentrar. Fim de tarde é pior ao se pôr do sol. Ela me esperava com um sorriso estampado na cara. Hoje o dia tá passando, a saudade era apertando. Sozinho nessa casa, assim as paredes não falassem. Assim o travesseiro não contasse todas as dores de amor. Essa cama não lembrasse, se esse espelho mostrasse você aqui pra eu conseguir dormir. Aô, música boa, bombom. Despertador tocou, cadê meu amor? Me dá o primeiro beijo do dia. Seus de cor, sabia. Eu tento trabalhar, tá difícil concentrar. Fim de tarde é pior ao se pôr do sol. Ela me esperava com um sorriso enxampado na cara. Hoje o dia tá passando, a saudade era apertando. Sozinho nessa casa, assim as paredes não lembrassem. Assim esse espelho não mostrasse essas dores de amor. A evolução agora é Carreta Sensação. Só faltou botar uma bolinha vermelhinha em meu nariz. E sair me chamando de palhaço. Jurou amor, mas só nos oi. Depois me traiu, fez o que fez. Deixou meu coração em pedaço. Como você desmana. Depois que dizem que te ama, se arrepende. Se humilha na maior cena de choro. Quase que consegue me. E pressão sonora no 18. Brasil. Aí comentou com as amiguinhas que o Xandinha é bom demais. Comentou com as amiguinhas que o Xandinha é bom demais. É bom demais, é bom demais. Já de El, quando passa a menina vem tudo atrás. Elas gritam ai, ui, a, ai. Olha quando. Mas elas gritam ai, eu sabia. Eu joguei. Aí comentou com as amiguinhas que o banho é bom demais. Chefe, chefe, chefe, chefe. Olha. Agora é com vocês, DJ Thiago, DJ Jefferson Showman, os DJs que comandam a pressão automotiva do Pará. Dinheiro do Havaí, isso aí, meu irmão. Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. Carreta Sensação. Xandinho tá tipo pom pom pom pom pom. Vai, vai. É taca, taca, taca, taca, vai. É taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca. Foi pra tocar no paredão, tem que dizer me libera. E que eu me dá matéria, eu sou igreiro. Tem que ser me libera. E que eu me dá matéria, eu sou igreiro. Xandinho tá tipo pom pom pom pom pom.